Negativa direita posta, a saída da Elkner, São Lindas. Posso lida, vou direto bridge 5066 no transponder 1208, controle 3197. Correto, 3197, chame pronto, pushback. Excelente, obrigado. São Salvador, zona 273, autorização com fins, paciente Benifano. Jorge, 273 com fins, eu tenho autorizado 280. Copia ou solicita outro nível? Mais 280, obrigado. Chegou no 273 com fins, nível 280 está autorizado, via Presulou 10 até Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge. Após, prossegue na Upper Zulu 16. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5050, controle 120, decimal 8. Autorizado então com fins, nível 280, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, após a rota do Sol na Paris. Decolada 10, curva direita da El, Leda, após Leda Bridge, 0050, transponder 108, controle. Edmond 273, portão 3, chame pronto, pushback. Chamaremos. Romeo 259, suba restrito a nível 320 e vou direto bridge. 320, muito obrigado, direto bridge, até daqui a pouco. Controle, trip 5219. 5219, prossiga. Beleza, amigo, tem condições de voar na Pro Vitória da Conquista após Arbor? Ok, vamos ver a possibilidade de concentro. O 529 a princípio mantém Arbor, temos aeronave na chegada Mari. E após cruzamento, a aeronave autoriza, ok? Gente, tá mantendo Arbor, aguardando a coordenação. Trip 5219, agradece. Gol 1940 para o táxi, 186 a bordo, até na Galeão, autonomia 3 horas e 50. Parte principal, Índia e Alfa, ponte da torre 118-95, altímetro no 0 no 5, tem um bom voo, boa noite. Obrigado, parte, o Índia Alfa, ponte espera 118-95, gol 1940. Sem restrições, voe direto, Conquista. Voando direto, Vitória da Conquista, trip 5219, obrigado amigo. Salvador, gol 1940, ponte para dar Mono 0, pronto para decolar. 1940, autorizado a linha de colar pistão 0, vento no 30 graus, 09 macho. Autorizado a linha de colar pistão 0, gol 1940. Autorizado, gol 76. Ruxa Neve, 6259, time centro Recife, frequência 1251, alternativa 1-3325. 251-3325, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, órbita 6552. 552, formação uniforme, boa noite, prossiga. Boa noite, nível 400 para Manaus. Temos só um minuto, cópia, eu vou checar a sua rota. O órbita 6552. Positivo, obrigado. Última 8. 1208, voo 1940. Controle, gol 1940. Gol 1940, contato radar, subo 360, saída da EL. 360 da EL, gol 940. Trip 5219, voe Conquista e Chame o Centro, 1288, alterno 260. Voando Vitória da Conquista, 1288, 1260, até daqui a pouco, Trip 5219. Falo Salvador, gol no 273, 3, feedback para a mão. 273, está livre, chame táxi. Livre? Vai chamar o táxi, no 273. 384, identifique, chegada mar e desça ao 050. Cruza o 205 ao 050. Chegada mar e uniforme. Gol no 776, chame torre no 895. Pode sacou. Oi, Salvador, boa noite, gol 776, LS 10. Gol 776, que negar no gerando ciclo, estou com aproximação, reposta no externo, baixada e travada. Reportarão. Autorizado, 3197. Controle autoriza brígida presente para o voo 1940. Voo 994, mantenha. 776 vai passar o barradão, já está baixo travado. Voo 776, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus, 09 baixo. Gente, livre o nosso pouso, o 1776. Uno 273, nosso táxi 187 UPOD, alterna Campinas, 3 horas e 20 de autonomia. Indy Alpha, ponte de operação 818-95, altímetro no 015, bom voo, boa noite, com 273. 1015, direito, Indy Alpha, 1895, ponte de espera, obrigado, boa noite. Baixa 6552, cópia. Prossiga. Baixa 6552, para Eduardo Gomes, Serra Brava Eco Golf, o nível 400-400 está autorizado, via Upper Zulu 9, até Kokomo, Kilo Oscar, Kilo Mike Uniforme, Kokomo, após direto, decola da 10, curva à esquerda, na subida Momo, transição Nitsa, November India Delta Sierra Alpha Nitsa. Aciona 5070, controle 120, decimal 8. Sou Robson, 6552, estou autorizado 400 para Manaus, pela Zulu 9 até Kokomo, depois de Kokomo direto. Decolando a 10 com curva esquerda na Momo Nitsa, transponde 5070, controle de saída 120, decimal 8. Robson, 6552. Correto, Robson, 6552, pátio 3, chame pronto, pushback, acionamento. Chamará. Torre Salvador, gol no 273, ponto no ponto 0. Gol no 273, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém cabeceiro no 273. Uno, alternativa, uno 33, decimal 25. 25, uno 3325, gol no 940, obrigado. No 776, no solo 2200, livre direita, solo 121, décimo 9. Eita, entendeu? 121 na área, gol 776. Para o táxi 3197, 164 borda, alterna Guarulhos, 3 horas e 30 de autonomia. Segunda dia. direita via Índia Alfa, passando a torre 118-95, altímetro no 0 no 5, bom voo, boa noite. 1015, ajuste Índia Alfa, 118-95, obrigado, boa noite. Falou, Salvador, boa noite, gol 1176, livrou. Boa noite, gol no 776, táxi via Alfa, após Juliette, portão 03. Aqui, Alfa, Juliette para 03, gol 776. A gente também, gol no 276. Decolador 02, controle número 0.8. 208, boa noite, 273. Salvador, boa noite, Bono 273. Bono 273, boa noite, contato radar, saída da Euleda Bridge, sub e manter nível de voo 280. Da Euleda Blé, 280 autorizado, Bono 273. Tá 3197, ponto espera, 190, pronto. 3197, a Lima tem que abster no zero. A Lima tem 3197. Gol no 884, livre da restrição ETAP, desça para 2000 pés, ajuste no 095. Ok, tá livre a restrição ETAP, desce a 2000 no 095, gol no 884. São 3197, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 120, grau 089. Autorizado a decolagem, tá 3197. Gol no 884, autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, gol no 884. 552 para pushback acionamento, na posição 10 a parte de carga. Edwards 6552 está livre, chame táxi. Chama Sacner, 552. Maneta? Não, não é maneta não. Três um nove sete, repondo zero meia, controle um dois zero, três não oito. Dois zero oito, três um nove sete, boa. Controle de tomador, boa noite, tá três um nove sete, passa meio duzentos na Dell. Então, três um nove sete, boa noite, contato radar, saída da Ael Leda Bridge, submantendo de voo três quatro zero. Ael Leda Bridge para três quatro zero, três um nove sete. Guardião 06? Eu sigo a Guardião 06. Decolou do CAB da comprua do corredor Axé, do litoral 500 pés, para Parontina 04 a bordo. Ciente, mantenha-se em condições visuais 500 pés. Reporte visual com o local de voo. Ciente. Linha 728, livre da restrição em TAP, desça para 3 mil pés. Ajuste o 9095. 3 mil pés, desça para Prossiga, Gol 1273. Livre da restrição de Dael, dono 30. Livre, sub e mantém nível de voo 280. Graças. Tizono X-Ray, Gol 1884. Gol 1884, complete final do procedimento LS, chame em torre na frequência 1118.95. Ok, a torre 1-1-8-9-5, boa noite. Boa noite. Web 6728, desça para 2 mil pés, ajuste no 0-5, autorizado final do procedimento LS, reposta habilitada. 2 mil, equipe cruzada elétrica, para finalizado. Gol 1-8-8-4, boa noite, continua aproximação, ajuste no 0-5, reporte no inferno, baixa travado. Ok, vai reportar o IDFA. Afinal, Parontino 06. Gol 1273, chame centro de Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 25.1-3325, gol 1273. Zero meia, frequência livre para coordenação, não há tráfego reportado. Espero o voo no 884. Voo no 884, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento no 30 graus, 089. Baixar travado, livre pouso no 0 a pista. 4 alterna Santarém. pátio 3, pátio principal, segunda direita, após via Índia e Alfa, ponte espera da 1-0, torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-5, bom voo e boa noite. Boa noite, ó. Segunda direita, Índia, para o ponte espera 1-0, 18-95. Uma boa semana. Realmente. Salvador, boa noite, é Pacato 6552, aproximando Ponte Espera 1-0, pronto. Amsterdã 6552, boa noite, bateu Ponte Espera. Bateu Ponte Espera, 6552. Ali mantém que é zero no zero. Ali mantém no zero mesmo, tudo bem. Oito quatro no solo 1-2, de direita, solo 1-2-1, decimal 9. 2-1-9, direita, boa, não. 8-8-4. Web 6728, complete final do procedimento RS, eu me torno na frequência 118, decimal 95. Salvador é 6728, boa noite. Final da pista 1, da 5 da pista. 1-0, desculpe. Web 6728, continua a aproximação, olhando pista livre, ajuste no 0-5. 0-5, olha a pista livre, 7-5. Absa 6552, se livre da colagem em pista 1-0, vento 120 graus 09 nós. Livre nota adequada, a pista 1-0, né, 152. Prossiga. Mantenha o litoral, corredor axé 500 pés. Reporte parque de Pituaçu. Web 6728, livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus 099. Cruzado pouso na pista 0, 7728. Absa 6552, decolador 15, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, uma boa noite, Felipe.